Nete. Queria agradecer a tutti i miei patroni. Sto qui comprando meu azeite de oliva não tão virgem. Já tá um pouco rodado. Antes eles vinham cá, me traziam um canone, não me traziam um yakisoba, não me traziam porcaria nenhuma. Agora tá tudo comprando e patrocininho do Jurassicast. Quero agradecer e dizer que ninguém vai morrer. Por enquanto. Gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Dois participantes. Só um fica. Quatro blocos de perguntas. Três perguntas para cada. Vence quem tiver mais pontos. Concorra a prêmios incríveis. Fique agora com Yasmin, Miotti. E está começando mais um Quem Quer Ser um Dinossauro. Bem-vindos, ouvintes, patrões, todo mundo aqui que se reúne para ver o maior jogo da internet. Estamos para as quartas de final do Quem Quer Ser um Dinossauro All Stars. E as perguntas agora estão difíceis. Estão difíceis e nós queremos dar o nosso muito obrigado e a nossa salva de palmas ao nosso patron maravilhoso, Arthur Bonifácio, que quebrou esse galho pra gente e fez, ó, um trabalho maravilhoso fazendo a pauta. O que é que vai rolar nas perguntas? Não vão ser mais três perguntas por jogo, vão ser quatro. É, dessa vez vão ser quatro perguntas. E eu fiquei assim, pô, o que que fazer agora nas quartas final pra ser diferente, né? Tem aquele negócio de 30 anos, né? Que é sempre aquele número redondo por causa do De Volta para o Futuro. Então eu falei assim, ah, 30 anos atrás, 1986, vamos pegar só filmes de 1986, da Sessão da Tarde. Da Sessão da Tarde, e a grandíssima maioria já teve um programa do Jurassic Cast abordando, ou seja, tá muito fácil pros nossos participantes, ou assim a gente espera que esteja, não é? É, o Arthur me falou que ele escutou o programa para tirar a pergunta de lá. O primeiro jogo das quartas de final vai ser Chachá versus Robson. O segundo jogo vai ser o Heitor versus o Denis. O terceiro jogo vai ser Rafael versus César. O último jogo vai ser o Rodrigo Mauês versus Bernardo Boeira. Importante ressaltar que a gente tá fazendo o esquema de que quem erra perde ponto agora nessas quartas de final. Primeira pergunta 10, segunda 20, 30 e 40 e vai perder a metade de cada pontuação de cada pergunta. Se errar. Pra ficar difícil, né, galera? Porque os prêmios estão bons, hein, Miotti? Vamos para as quartas de final, que começa o primeiro jogo. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta e você está ouvindo Jurassic Cast, o seu programa divertido na internet. Internet para o primeiro jogo das quartas de final, o jogo que vai abrir abrir alguma coisa, os corações de vocês, quem sabe. E estamos para com esse jogo aqui com o Xaxá. Fala, galera. Quem diria que eu ia chegar até aqui, hein? E o Robson. E aí, gente, tudo bom? Eu tô mais surpreso ainda, Xaxá. Os dois humildes, né? E os dois humildões, mas aqui ninguém aqui tá surpreso porque eu super confiava no potencial de vocês. Então vamos descobrir quem é desses dois amorzinhos que vai se garantir mais e vai passar para as semifinais. Tantantã! Então vamos lá para a primeira pergunta, valendo 10 pontos. Lembrando que vocês têm o direito de não responder para não perder pontos, mas quem não arrisca, não petisca. Questão de múltipla escolha. Apesar de Kurt Russell ser a única escolha do diretor John Carpenter para o papel principal em Os Aventureiros do Bairro Proibido, o estúdio sugeriu dois outros atores para o mesmo papel. E somente após a recusa deles, Russell pôde ser escolhido. Quais foram eles? Letra A, Mel Gibson e Kevin Bacon. Letra B, Jack Nicholson e Clint Eastwood. Letra C, John Travolta e Harrison Ford. Ou letra D, Tom Cruise e Bill Murray. Xaxá, qual a sua resposta? Foi o Kevin Bacon e o Mel Gibson. E o Robson? Kevin Bacon e Mel Gibson também. E aí, Yasmin? E aí, todos sentiram o cheiro do bacon, mas erraram. Vixe. A resposta correta é Miotti. Jack Nicholson e Clint Eastwood. Caramba. Essa era a última opção. Segunda pergunta. Valendo 20 pontos. Essa é fácil, hein? Em Curtindo a Vida Doidado, há uma participação de um ator na cena da delegacia. Qual ator é esse? Robson, qual a sua resposta? Eu respondi Charlie Sheen. Xaxá? Charlie Sheen também. E aí, Yasmin? Corretíssimo. Os dois acertaram, ganharam 20 pontinhos. O ator é o Charlie Sheen. E agora para a terceira pergunta, valendo 30 pontinhos. Vamos ver se vocês continuam nessa vibe de acertar. David Cronenberg é o diretor de A Mosca. Contudo, originalmente, o filme era para ter sido dirigido por qual outro diretor? Vocês podem acertar na mosca, olha. Olha! Ai, meu Deus! Tudo um... Yasmin, Xaxá pulou, mas o Robson respondeu. Qual foi a sua resposta, Robson? Eu respondi Tim Burton. E aí, Yasmin? E aí, com essa resposta, o Robson pega a dianteira da semifinal. Aê, muito bom, muito obrigado. O maravilhoso e perfeito filme Labirinto, a Magia do Tempo... Só que não. Foi um grande fracasso nas bilheterias. Claro, né? Com um orçamento de 25 milhões de dólares, o longa conseguiu uma arrecadação de apenas quanto? Letra A, 12 milhões. Letra B, 21 milhões. Letra C, 15 milhões. Ou letra D, 9 milhões. Yasmin, acho que agora o jogo acabou, hein? Eita! Xaxá, qual a sua resposta? Chutei aqui 21 milhões de dólares, que vale mais do que real. E o Robson? Eu chutei 12 milhões. E aí, Yasmin? E aí não tem dúvida, Miotti. Com todo prazer que eu venho apresentar que o primeiro classificado para a semifinal é Robson. Uhul! Esse é o professor de tambores, então ele vai. E agora, Robson, você no auge do êxtase da vitória, diz aí teu grito de guerra pra assustar o teu oponente na semifinal. Não sei. É isso aí, o grito de guerra do Robson é não sei. Então, quem for enfrentá-lo, trema de pavor com a falta de sabedoria do seu oponente. E você, Xaxá, não fique triste, você perdeu, mas você chegou até onde muitos não conseguiram. Parabéns pra você. Pois é, eu cheguei longe e eu queria dizer que foi um bom jogo, foi disputado. No intervalo ali o professor orientou, mas não conseguimos alcançar o objetivo. É isso aí, tamo feliz com o resultado. Mas eu juro por Deus que eu fazia esse programa esperando no meu âmago que alguém algum dia falasse isso. Olha, que fofo. É sério, mas tu me realizou agora, eu tava aqui longe. Louca, sim, sim, é isso mesmo que fala. From my heart and from my hand, why don't people understand my intention? Estamos aqui para o segundo jogo das quartas de finais com os desafiantes Denis Rimura e Heitor Figueiredo. Aê! Então vamos ver quais desses dois campeões, dessa galera animada, vai ter o júbilo ululante de participar das semifinais. Primeira perguntinha, valendo 10 pontinhos. Quantas fadas Hogley mata logo no começo de Labirinto, a Magia do Tempo? Letra A, 45 fadas. Letra B, 52 fadas. Letra C, 60 fadas. Ou letra D, 70 fadas. Heitor, qual a sua resposta? Letra D, 70 fadas. Denis? Eu coloquei 52 fadas, B. E aí, Yasmin? E os dois levaram menos 5 fadas na pontuação. Porque a letra correta é a letra C, 60 fadas. Segunda pergunta. Em O Rápido do Menino Dourado, quem o diabo manda para sequestrar a encarnação de Buda? Yasmin, o Heitor não respondeu. Denis, qual a sua resposta? Sardonunspa. Porra, é essa. Yasmin? Denis leva 20 pontinhos suaves aí. E Heitor mantém a sua honra, não perdendo nada por não ter respondido nada. Então vamos lá para a terceira perguntinha, valendo 30 pontinhos. Em De Volta às Aulas, qual ator interpreta o personagem de Derek Lutz? Yasmin, Heitor não respondeu de novo, hein? Eita, tá perigoso, Heitor. Assim não dá, não. E o Dennis? Eu coloquei que era o Tony Stark. Não, tô brincando, é o Robert Downey Jr. Nossa, cara, Robert Downey Jr. Exatamente. Trouxeram ele de volta no Guerra Civil, que ele tá com a mesma cara desse filme. É mesmo. Vamos à última pergunta, valendo 40 pontos. Nos Estados Unidos, o filme foi lançado como Crocodilo Dundee. As aspas foram utilizadas por qual motivo? As aspas no crocodilo. Letra A, para que o público norte-americano não pensasse que Dundee fosse, na verdade, o nome de um crocodilo. B, para enaltecer o apelido do personagem. Letra C, para o público não pensar que ele caçava outros animais. Letra D, para o público entender por que o personagem usava aquelas roupas. Heitor, qual a sua resposta? Letra A. Para que ninguém pensasse que ele era um crocodilo. Denis? Eu chutei a A também. E aí, Yasmin? E aí, os dois levaram 40 pontinhos. E como fica o placar final desse segundo jogo das semifinais? O Heitor ficou com 35 pontos e o Denis ficou com 85. Então, Denis Rimura, parabéns! Você terá a honra e toda a glória de passar para as semifinais do Quem Quer Ser um Dinossauro All Stars. Aê, vamos ver se eu ganho alguma coisa de verdade. Você teria algum grito de guerra para amedrontar a alma do seu oponente nas semifinais? Tá saindo da gelo, monstro! Que frio, Morfire. E Heitor, não se martirize, não chore, não se recolha a um canto, porque você chegou até aqui e isso é um feito para poucos. Muito obrigado. Poucas palavras. terceiro jogo das quartas de final do Quem Quer Ser um Dinossauro. Estamos com César versus Rafael e tá todo mundo tenso, miote? Eu acho que eles estão, hein? Não é que agora eles sabem qual é o prêmio, né? Qual que é o prêmio que eu não sei? Você não escutou o programa, não? Todos ansiosos, todos maravilhosos, vamos logo começar essa bagaça. Em Curtindo a Vida Adoidado, qual a frase usada por Simone durante a chamada para justificar a falta de Ferris? É de múltipla escolha, tá, gente? Ufa! Letra A. Ele tá doente. A namorada do irmão do namorado da irmã da minha amiga ouviu de um cara que conhece esse sujeito que tá saindo com uma garota que viu o Ferris desmaiar no restaurante até a noite. Letra B. Ele tá doente. O namorado da irmã do namorado da irmã da minha melhor amiga ouviu de um cara que conhece esse sujeito que tá saindo com uma garota que viu o Ferris desmaiar no restaurante até a noite. Letra C. Ele tá doente. A namorada do irmão do namorado da irmã da minha melhor amiga ouviu de um cara que conhece esse sujeito que tá saindo com uma garota que viu o Ferris desmaiar no restaurante ontem à noite. Ou letra D, ele tá doente. A namorada do irmão do namorado da irmã do meu melhor amigo ouviu de um cara que conhece esse sujeito que tá saindo com uma garota que viu o Ferris desmaiar no restaurante ontem à noite. César, qual a sua resposta? Olha, depois de muita confusão, eu cheguei à conclusão que é a letra B. E o Rafael? Ah, depois de um clássico chute, eu cheguei à conclusão que eu não sei e eu chutei a A. Yasmin? Entre a B e a A, a correta é a letra C. Ele tá doente, a namorada do irmão, do namorado da irmã, da minha melhor amiga, ouviu de um cara que conhece esse sujeito que tá saindo com uma garota que viu o Ferris Man no restaurante ontem à noite. A diferença tá na namorada, irmão, irmã, essas porra assim, é pra confundir mesmo. Segunda pergunta, qual a semelhança entre Independence Day e o Ressurgimento, Morte Decai, a Arte da Trapaça, e o Grande Hotel Budapeste com o filme A Mosca? César, qual a sua resposta? Eu não respondo. Rafael? Jeff Goldblum. E aí, Yasmin? E aí, tô corretíssimo. Calma. Você acertou. A resposta correta é que todos os filmes têm o Jeff Goldblum no elenco. E a terceira pergunta é... Em Conta Comigo, qual dos personagens tira uma sanguessuga de dentro das calças? Rafael, não respondeu. E o César? Era o Gordy, o personagem do Will Wheaton, o principal. E aí, Yasmin? Corretíssimo, gente! Aê! Olha aí! Quarta e última pergunta, ou não. Em Top Gun, qual curiosidade envolve as cenas de amor entre Maverick e Charlie? E a cena do elevador? Letra A, foram feitas no mesmo dia. Letra B, tiveram que ser refeitas após o término das gravações. Letra C, foram feitas por dublês de corpo. Ou letra D, estavam fora do roteiro original. Rafael, qual a sua resposta? Quase certeza que é a letra B. Foi refeita depois que o filme já estava pronto. E o César? Não respondi. E aí, Yasmin? Foi a letra B. Tiveram que ser refeitas após o término das gravações. E com essa última pergunta, qual será o placar final do terceiro jogo das quartas de final, Miotti? César ficou com 25 e o Rafael ficou com 55. Boa, galera! Virou, hein, rapaz? Aí sim, hein? Top Gun me salvou. Gente, que jogo acirradinho, hein? Até a última pergunta, parabéns, vocês jogaram muito bem. mas infelizmente só um pode avançar para a semifinal. Rafael, por favor, se manifeste assim, faça seu grito de guerra. Por favor, não deixe mais um patrão fazer a pauta, pelo amor de Deus. Que é isso, cara, que é isso. Ah, mas tá ótimo, tô adorando participar do programa. Quem quer ser um dinossauro? Não errei dessa vez. Muito obrigado e até a próxima. E valeu, galera. Obrigado mesmo por ter essa oportunidade de participar com vocês. Um grande fã do Jurassic Cast há muito tempo. E você, César, meu querido, vai querer falar alguma coisa após a derrota? Foi muito bom participar com vocês aí de tantos programas. Pena que eu não ganhei, mas tamo aí. Foi muito bom participar com vocês, galera. Um abraço. Chegamos para o último jogo, o quarto jogo das quartas de final do Quem Quer Ser um Dinossauro All Stars. Estamos aqui com o Bernardo Boeira, que não é bobeira, não está de bobeira, e com o Rodrigo da Marina. Presente. E vamos começar essa bagaça, sem tempo a perder, sem lágrimas para chorar, todo mundo muito com sangue no olho. Vambora. Valendo 10 pontinhos. Pouco se sabe, mas... Karate Kid era o nome de um personagem da história em quadrinhos de um grupo de heróis. A editora detentora dos direitos do personagem concedeu uma permissão especial para a produtora do longa usar o nome. Assim, ainda há um agradecimento especial no final dos créditos. Qual grupo de super-heróis é esse e a editora? Rodrigo, você não vai responder? Não, não faço a menor ideia, nem grupo de heróis tem editora. E o Bernardo? Chutei Super Amigos da DC. E aí, Yasmin? Foi muito, muito, muito, muito na trave. Bernardo, é da DC, realmente, mas o grupo é a Legião dos Super-Heróis. Segunda pergunta. Ao contrário do que muitos devem saber, o script de O Rápido do Menino Dourado teve que ser reescrito para ficar com um ar menos sério e focar na ação e comédia. Isso tudo pelo fato de Ed Murphy ter sido o substituto de outro ator que desistiu do projeto. Qual foi o ator? Letra A, Dustin Hoffman. Letra B, Mel Gibson. Letra C, Clint Eastwood. Letra D, Chuck Norris. Bernardo, qual a sua resposta? Chutei longe lá no Dustin Hoffman. Mal ex? Cara, pelo período, pela fama, eu chutei o Mel Gibson, mas realmente tá difícil as perguntas, hein? Yasmin, qual a resposta certa? Mel Gibson. Caraca, direto na canela esse chute. A cena inicial de Highlander, originalmente, não era para ser uma luta de wrestling. Qual esporte era originalmente cotado para essa cena? Se escutar o Jurassic Cast, sabe. Yasmin, os dois cagaram no pau e não vou chutar. Pô. Ai, meu Deus, não acredito não. Um bando de peidão. Bando de peidão, qual a resposta? Um jogo de hóquei. Apenas. A gente falou isso, tão porra. Fácil de saber. Caraca, ainda bem que eu não chutei. Ia chutar, sei lá, esgrima. O que foi que rolou? A liga se recusou a permitir que a equipe filmasse lá porque, segundo a própria equipe, tinha a intenção de enfatizar a violência do esporte. Última pergunta, valendo 40 pontos. James Henson considerou outro artista além de David Bowie para o papel do Rei dos Goblins. Que artista era? Yasmin, de novo o Rodrigo cagou no pau. E o Bernardo? Eu chutei o Elton John. Yasmin, qual a resposta certa? nossa, foi tão perto. Mas não, não é inglês. É o Michael Jackson. Então é isso, Miotti. Qual foi o placar desse último jogo das quartas de final? Pois é, o Bernardo foi foda, hein, Bernardo? Decepcionou, caralho. Menos 35 pontos. É uma pena. E o Maurício também, só respondeu uma certa, né? Porque o resto só... Não, foi uma desgraça, eu admito. Eu não mereço. 20 pontos para o Maurício. Não merece, mas avança para as semifinais. E aí, dá aí um grito de guerra aí, muito doido aí. Uhul, vambora! É isso? É esse teu grito de guerra? Ameaçou até minha voz. E você, Bernardo? Tá de boas? Tô de boas. Tô de boeiras. É um prazer ter participado, foi uma honra. Infelizmente não consegui chegar até o final, mas não tem problema. O que importa foi a diversão que vocês proporcionaram. Oh, que lindo! E você não chegou até o final, mas você ensanguentou muito pelo caminho. Me tornei até o vilão da competição, por tirar a única mulher do jogo. Abraço pra Nanda. Peguei você na curva da esquina, bandido. Se você não ouvir o Jurassic Cast, eu serei o seu pior pesadelo. Eita, Miotti, que quartas de finais tensas, né? Foi muito. Foi um sufoco, mas chegamos até aqui. Nós temos os quatro melhores, vão ficar Mauês versus Robson e Rafael versus Denis. O que temos para eles agora nas semifinais? Então, as semifinais vão ser só trilhas sonoras. Eita, quero ver quem é bom de música, então. 18 trilhas, cada um vai escolher 3. Vai ser na sorte mesmo. Pra não dizer que a gente tá favorecendo ninguém. Aí vai ter que responder o quê? O nome do filme e o nome da música. Só isso. Pode chutar à vontade. Não vai perder ponto aqui. Só que, pra ganhar ponto, tem que responder os dois. E como será a pontuação agora das semifinais? Além do número da música, vai ter que escolher um tempo. 2, 4, 6, 8 ou 10 segundos. Vem no esquema qual é a música. Se escolher 2 segundos, 5 pontos. Se escolher 4, 4 pontos. 6, 3 pontos. 8, 2 pontos. E 10 segundos, 1 ponto. Então tá fácil, né? Em teoria, você só precisa escolher as trilhas sonoras fáceis, porque tem trilhas sonoras fáceis. A gente não foi cuzão e botou só trilha sonora difícil. E eles sabem as temáticas das trilhas sonoras, não é isso, Miotti? Você só trilhas sonoras de musicais famosos. Então, só coisa boa agora nessas semifinais e vamos ver quem é a dupla que vai avançar para as finais do All Stars. É isso aí. Estamos aqui com os adversários. Rodrigo. Olá, pessoal. Na expectativa do meu adversário de hoje ser pior do que eu. E Robson. Ok, gente. Vamos lá. Vamos ver o que, sai daqui desse negócio de trilha sonora. Eu sou péssimo nisso. Mas olha, já estão contando derrota os dois, né, Miotti? Pois é. Só tem humildão essa porra. Vai ter lua de cristal? Se tiver lua de cristal, eu canto lá todinho. Então, Rodrigo, diga aí qual é o número da música que você vai querer agora. Eu quero a número 14. E quantos segundos? 6 segundos. Valendo 3 pontos, então. Solta aí a número 14, Miotti. E aí? Caramba! E aí, né? E aí é musical. Não sei. Eu não sei nada. Robson, quer arriscar? 8. Vamos lá, 8 segundos. Próxima pergunta, gente. Qual é a próxima pergunta? Eu não faço a mínima ideia. Qual a resposta certa, Yasmin? A resposta é Edelweiss, da Noviça Rebelde. Clean and bright, you look happy. happy to meet me. Olá, Hobbs. 2. Música 2. Quanto tempo? 6. 6 segundos. Valendo 3 pontos. Música 2. E aí? Qual é, Rodrigo? Esse é o pior, cara. Esse vai ser o pior jogo. Vambora, vou arriscar aqui. 2 segundos. Eu acho que é do Moulin Rouge, Diamonds Are a Girl's Best Friend. E aí, Yasmin? É uma chamada e não vai te dar tanta porrada. Não, escutar essa besteira que tu fala. Não sei. Então vamos lá. A resposta correta seria Cell Block Tango, do Chicago. Olha aí, para, agora eu sei. Olá, Rodrigo, tua vez. Eu vou de número 4. 6 segundos. E aí? Embalos de sábado à noite. É, Stayin' Alive. Nossa, finalmente! Não, tá corretíssimo. Graças a Deus, eu achava que vocês iam terminar de 0-0. Também tava achando, viu? Puta que pariu. Vai lá, Robson. 11. 5 segundos. 5 segundos não tem. É 2, 4, 6, 8, 10. 6, então. Tristeza grande. Eu tava indo tão bem nessa competição. Faço a mínima ideia, gente. Rodrigo, quer tentar? Eu tenho que tentar com 10 segundos, né? 10 segundos valendo um ponto. E aí? Ai, velho, não perde ponto por chutar, né? Não, não perde, não. Então, Xanadu, Honey Honey. Nossa senhora! E aí, Yasmin? Realmente, seguindo a regra de quase todos os musicais, o título da música é a primeira coisa na letra. Então é realmente Honey Honey, mas é de Mamma Mia. A última do Rodrigo e depois a última do Robson. Número 16. Oh, que maravilhoso! Adoro essa música. Qual tempo? 6 segundos, vai. Tá dando sorte. How do you do, I? See you've met. Peraí, eu já ouvi isso em algum lugar. Ah, não sei. Eu já ouvi isso em algum lugar, mas não tô conseguindo lembrar, não. Robson? Então, 8. How do you do, I? You've met my faithful. Bom, eu acho que o filme é Rocky Horror Picture Show e a música, mesmo nome? Não, oh, tô perto. Eu tô chorando tanto. O filme realmente é The Rocky Horror Picture Show e a música é Sweet Transvestite. He's just a little brought down because when you knocked, he She thought you were the candy man. Don't get strung out by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Let me show you around. Vamos lá. 9. 6 segundos. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Agora eu tô nervoso, vamos tô lá. Tô nervosa, meu... Não é possível, vamos lá, valendo 6 segundos. Peraí, peraí, peraí, gente. Grease, Os Tempos da Brilhantina. E eu acho que o nome da música é... Summer Nights. Yasmin. Eu acho que ele acertou, meu Deus. Empatou a porra do jogo. Vai ter que ser mais um agora. Empatou, tá empatado. Agora a Yasmin vai escolher. Tá, então eu vou botar a 3 pro Rodrigo agora. Mas aí o Rodrigo escolhe o tempo, vai. O negócio do jogo é escolher 8 segundos. Mudou. 8 segundos. Now I have the time of my life. No one ever... Dirty Dancing, I had, entre parênteses, the time of my life. Yasmin? 2 pontos. 2 pontos, Rodrigo. Vamos lá. Agora lança a 7 pro Robson. 6 segundos? É fácil, moço. Essa é fácil. As duas foram super fáceis. Eu fui muito justa. Vamos lá, 6 segundos. Ai, meu Deus. E aí? Pressão no adversário. Ele sabe, ele não sabe. E agora? Ai, meu Deus. Peraí. A música é fácil. A música é aquela do Ahá. É, eu acho que é do Ahá. Meu Deus do céu, agora eu fiquei preocupado. Eu não sei. Take On Me, mas... Ai, meu Deus, eu não lembro. Eu não vou lembrar do filme. Nada? Não. Rodrigo, quer tentar? É What a Feeling, do Flashdance. Yasmin? Não, os dois erraram. É Flashdance, realmente, Rodrigo estava correto, mas é Maniac. Regras são regras, o jogo é o jogo. Apesar de eu ter gostado muito de vocês como participantes, eu devo anunciar, Rodrigo avança para as finais. É nóis, galera! Vai, Corinthians! O Rodrigo ficou com 5 pontos e o Robson ficou com 3. E é isso, Rodrigo! Você gostaria de lançar algum grito de guerra para ir para as finais? Para amedrontar o seu oponente? Seja ruim que eu ganhe de você! É assim que eu tô chegando aqui até agora, mas vambora. Robson, não fique triste, não fique desiludido. Hoje não é o último dia, é apenas o primeiro do resto das suas vidas. Que coisa horrível de se dizer pra uma pessoa. Que droga. Continue tentando que da próxima vez, quem sabe, não será você o próximo ganhador do All Stars. Eu queria dizer que eu fiquei muito feliz de ter participado de todos esses partidos, foi muito bom. Gente, foi muito legal, de verdade. Vocês têm meu contato, qualquer coisa, vocês me liguem, tá? Tá bom? Obrigado, gente. Tá bom. Vamos ver filme junto depois, que a gente tá ruim demais, hein, Rob? Eu vou assistir Flashdance agora. Internet, mais uma vez para celebrar o encontro de dois campeões que vieram suados até agora, o Denis Himura e o Rafael Pãozinho. Vai ficar Pãozinho, eu não acredito. Vai ficar Pãozinho pra sempre. E se reclamar, vai ser pãozinho de vários sabores. Vamos falar o carioquinha, o sovadinho. Calma que vai chegar no cacetinho. Não, quero que chegue no sul, por favor. Vamos manter pra região sudeste. Vamos manter aqui pra cima. Então, para esse segundo jogo das semifinais do Quem Quer Ser um Dinossauro All Star, sim, estamos chegando no derradeiro momento das finais. Temos esses dois cavaleiros que vão se enfrentar, né? Num embate de titãs para saber quem é que manja mais de música aqui nessa porra. Salvadinho, Rafael, meu bem. Escolha o número de 1 a 18. Número 10. Contrariando depois do apelido, vamos de 6 segundos. Então, 6 segundos, valendo. Eu juro por Deus que esse é um dos meus musicais favoritos, assim. Eu chutaria os produtores? Não sei. Não faço ideia. Não. Então, Denis. 10 segundos aí. E aí? Eu acho que eu ouvi Little Shop, então eu vou jogar como é a pequena loja dos horrores. E eu não sei nada mais do que isso. Ok, então Yasmin, qual a resposta? A resposta está mais ou menos correta, porque o filme é realmente A Pequena Loja dos Horrores e o título da música é Little Shop of Horror. Beleza, Denis, sua vez. 8. E eu quero 6 segundos. Puta, essa é pra ganhar ponto. 6 segundos, música 8. E aí, Denis? Eu vou falar que é Footloose e a música é Footloose. E aí, Yasmin? E é assim que se ganha ponto. Ah! Come on, before we get Vamos lá, Rafael, tua vez. Vamos lá, 15 com 6 segundos. Pelo que eu vi, é um da Disney, mas não vou lembrar. Não lembro. Nada. Dennis. 2 segundos. Ding Dong, The Witch is Dead é do Mágico de Oz. Ding, ding, ding, dong, 3 pontos. Desculpa, eu tinha que fazer essa piada. 3 não, é 5 pontos pra ele. Ah, é 5 pontos, gente. Eu só acertei as minhas até agora porque a música era o exato momento onde estava o título dela. Sua vez. Eu quero agora número 1 e eu quero 6 segundos. Eu quero ver. Good morning. Good morning. We've talked a whole... Eu não sei, vou chutar good morning é qualquer coisa. Eu realmente não sei. E aí, Rafael? 10 segundos. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Eu, se for pra chutar a título da música, eu chutaria Good Morning. Vamos chutar um musical antigo aí, quem sabe? Noviça Rebelde? E aí, Yasmin? E aí, não levou um pontinho, ninguém levou pontinho, porque realmente o nome da música é Good Morning, mas o musical é Cantando na Chuva. Nossa! Nunca chutaria. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you. Rafael. 5. Ih, agora eu quero ver. Não, sério. Tempo. 6, agora fiquei com medo. 6. 6 valendo 3 pontinhos, solta aí a trilha, miote. Nossa, começou ruim hoje pra musical, gente. Não faço ideia. Você tá dando azar nas suas escolhas, viu? É já mesmo. Tô vendo isso. Não vou nem chutar, que eu não faço nem a mínima ideia. Dennis. 8 segundos. Don't cry for me. Nossa! Sabia! Tem que falar cantando. Don't cry for me, Argentina! Don't cry for me é de Evita, não é? Corretíssimo, Evita. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Agora veio o Dennis, vai lá. 18, vamos de 6 segundos, que é o padrão. Valendo 3 pontinhos. E aí? Eu só sei porque eu assisti aquele live e ri muito. Mas eu lembro que era Xanadu, mas eu não lembro se a música, se ela tem um nome, alguma coisa. Rafael? Eu, se for chutar, eu chuto a música chamada Xanadu também. Não, mas eu quero saber o tempo que você vai escolher. É o mesmo tempo. Por que tu não escolhe 2 segundos se tu tem quase certeza das coisas? Boa. Eu não acredito que eu escolhi tanta música ruim pra mim. É impressionante. Então vai, responde direitinho. Xanadu e a música é Xanadu. Sim, caralho. Xanadu e o filme é Xanadu. Nossa, que filha da mãe isso, gente. Eu perdi a outra por causa da mesma coisa do Pet Shop of Horrors. Olha, eu acho que tá errado isso. Quando eu falo o nome que é válido pros dois, tem que ser aceito. Open your eyes and see what we have made is real. Rafael, última música pra você, pra finalizar o jogo, ou não. Vamos lá? 12, já foi? Tempo? 6. E aí? Nada? Não, eu não. E aí, Denis? Se eu jogar mais 8 segundos. Agora vem aquela frase pra acabar comigo, né? Agora vem a frase. Com 2 segundos vem a frase, né? Vem o nome do filme e o título nos 2 segundos. Tia, Jiminy. Eu sabia que era da Mary Poppins. Pelo Shin Shin Shiri. É, acho que é Shin Shin Shiri. Yes, me. E o Dennis leva mais essa. Mais 2 pontinhos. É Chim Chim Chiri da Mary Poppins. Chim Chimini, Chim Chimini, Chim Chim Chiri. A sweep is as lucky can be. Chim Chimini, Chim Chimini, Chim Chim Chiru. Good luck will rub off when I shake hands with you. Or blow me a kiss. And that's lucky too. Então é isso, Miotti, como ficou o placar desse último jogo das semifinais? Rafael ficou com 5 pontos e o Denis ficou com 12. Amassaram o pãozinho, gente. Foi o apelido que me desestabilizou, eu vou protestar, nos comentários, você vai ver. É sério, tu conseguiu pegar todas as músicas que tinham muita instrumental antes da letra. O cara pega Footloose. Por favor, né? Rafael, não se sinta humilhado, não se sinta infeliz. Você chegou até aqui nas semifinais. Isso é mais do que o Brasil chegou na Copa. Então, ó, sucesso total. Obrigado, Evin. Obrigado, Miotti, pela participação. E espero ter outra oportunidade futuramente de participar novamente. E, Denis, você é o vitorioso. Você vai para as finais. O que está passando pela sua cabeça agora? Como que eu passei da semi? Cara, se os nomes das músicas não tivessem na música, você pode ter certeza que o Pãozinho tinha ganhado. Eu acho que ele criou esse apelido pra acabar comigo, não é possível. Chim chimini, chim chimini, chim chim chiri. When you're with a sweep, you're in glad company. Nowhere is there a more happier crew than them watching chim chim chiri, chim chiru. Chim chimini, chim chim. Você está ouvindo o Jurassic Cast. Não desgruda daí. Miotti, estamos chegando, Miotti. Estamos chegando no momento derradeiro de saber quem vai ser o sobrevivente, o que vai arrastar todos os prêmios, o que vai regozijar no júbilo da vitória. Ou é o mau ex, ou é o Denis. Quem será? 2 sortudos, né? 2 sortudíssimos. E o mau ex e o Robson foi triste, né? Alguém tinha que ganhar aquilo ali. Mas tudo bem, vamos para as finais. Nas finais, nós vamos fazer um esquema parecidinho com o que a gente fez nas semifinais. A gente separou aqui 21 perguntas. Essas perguntas não são abertas e não são de múltipla escolha. O que foi que a gente fez? Tem sinopses da vida real. O que é uma sinopse da vida real, Miotti? Por exemplo, vou falar aqui uma, ver se você adivinha, tá, Yasmin? Tá bom, vamos lá. Um cara meio retardado que corre pra cacete. Forrest Gump? Olha aí, é a sinopse da vida real. Ou seja, tá fácil. E essa ideia da sinopse da vida real foi feita pela minha amiga aqui de Brasília, Duda, do Regra 9, que a gente fez um programa com ela, lá no canal dela, que eu e o Brunão tava disputando com ela pra ver quem adivinhava essa sinopse da vida real. Quem assistiu lá, pode se dar bem nesse aqui. Vai que um dos dois assistiu esse vídeo. Porque muitas perguntas que estavam lá, estão aqui. Foi ela que passou as perguntas pra mim. Em algumas dessas 21 questões, tem uma coisa que é um pouco mais difícil. Nós vamos lançar diálogos dos filmes famosos e vamos parar o diálogo em alguma parte e a pessoa vai ter que completar a frase, o resto da fala do personagem, e é isso aí. É difícil? É, mas quem sabe, sabe, né não? Mais difícil ainda é a trilha sonora, que tem que fazer a mesma coisa. A gente vai tocar a trilha sonora, a gente vai parar a trilha sonora e a pessoa vai ter que completar a estrofe da música. Não é tipo a próxima frase. Uou, beleza. Não, não é isso. Tem que falar até onde tá na pauta. Pronto, é isso aí. Tem que falar até onde tá na pauta. Nós vamos ter 5 perguntas pra cada um dos finalistas e vão ser rodadas de pergunta. Ou seja, na primeira rodada, a primeira pergunta pra cada um vai valer 10 pontos, independente do que eles escolherem, porque tá na sorte. Se ele pegou o número 18 e foi um diálogo, ele acertou o diálogo, parabéns, 10 pontos. Se foi uma trilha sonora, parabéns, 10 pontos. E se foi uma sinopse da vida real, parabéns, 10 pontos. Aí na segunda rodada, 20 pontos. Na terceira rodada, 30 pontos. E até a quinta rodada, valendo 50 pontos. E a gente saber quem ganhou nessa bagaça. Eu tô com ideia aqui pra próxima temporada, hein, Yasmin? Tá, miote. Fazer umas coisas bem diferentes. Adoro coisas diferentes. Vamos fazer mais rodadas. Vamos fazer mais perguntas surpresas? Ai, vamos. Adoro perguntas surpresas. A gente faz uma pergunta porque às vezes a pessoa fala, ah, pra que as perguntas surpresas se o cara já ganhou, né? Porque às vezes acontece. Quem sabe a gente já lança isso no programa dos Patreons. Olha só, que vai chegar, hein? Show de bola, então é isso. Explicadas as regras. Então vamos lá. Quem será? Um dinossauro. É. Um grande, lindo e feliz dinossauro cheio de prêmios. Chegou o momento, aquele que todos vocês esperavam, quer dizer, aqueles que estão aqui nos acompanhando até agora, né? Porque quem chegou até aqui quer saber quem é que vai ganhar. Tantos os que já foram, os que perderam, os que estão escutando e os que chegaram até aqui, que são os maravilhosos Rodrigo da Marina. Opa! Lutem e podem perder. Fujam e viverão ao menos por um tempo. E quando estiverem morrendo em suas camas, dentro de muitos anos estarão dispostos a voltar todos os dias até esse dia por uma oportunidade de dizer a nossos inimigos que talvez eles possam tirar nossas vidas, mas jamais podem tirar quem quer ser o dinossauro da gente. Uou, vamos! Eu tô emocionada. E do outro lado do microfone temos o Denis, gente. Vem, monstro! Pode vir, monstro! Olha, o Denis chegou, trazendo alegria pra você, vovô. Oi, galera. Estou embasbacada. Sem mais delongas, gostaria de apresentar uma convidada que nós convidamos, logicamente, né? Porque entrar de metida ela não entrou, porque estávamos com muita saudade da sua presença. A convidamos para nos ajudar nesse momento tão delicado que é as finais do Quem Quer Ser um Dinossauro All Stars. Melina! Olá! Ah, olá! Também estava com saudades de gravar. A internet estava com saudades desta minha voz fanha. Tem alguém aqui que acha sua voz linda. Não sou eu. Olha só quem será. Eu acho mesmo, sotaque mó maneiro, mó voz bonita, me amarro. Obrigada, gente, pelo convite, porque eu sou tipo um vampiro, só venho se for convidada, tá? Só entra com a chamada. Então, sem mais delongas, gente, vamos começar essa bagaça, porque o que vocês querem saber é quem vai levar a caralhada de prêmios que a gente conseguiu até agora. Denis começará a primeira rodada de perguntas valendo 10 pontos. Denis, por favor, o número de 1 a 15. É 12. Melina, por favor, diga qual é o número 12 da pauta. Número 12, você vai ter que completar um diálogo do filme Casablanca. Lá no fundo, nós dois sabemos que você deve ficar com Victor. Você é parte do seu trabalho, daquilo que o faz viver. Se o avião partir e não estiver com ele, vai se arrepender. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas logo e pelo resto de sua vida. E a mulher? Mas e nós? O que é que o Rick responde? Nós sempre teremos Paris. Caralho! Gente, arrasou. Ah, eu queria essa pra mim. 10 pontos. É a cena mais marcante de Casablanca, gente. Olha aí. No íntimo, sabemos que você pertence ao Vitor, é parte do trabalho dele, o que o faz continuar. Se aquele avião subir e você não estiver nele, vai lamentar. Não. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas breve, o resto da sua vida. E nós, Rick? Teremos sempre Paris. Rodrigo, sua vez. Então vamos de número 14. Valendo então, número 14. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. Mas quem sofre sempre tem que procurar pelo menos vir achar razão para viver. E aí, Yasmin? Arrasou, 10 pontos. Aê. Mas quem sofre sempre tem que procurar pelo menos vir achar razão para viver. E com isso finalizamos a primeira rodada. Vamos agora para a segunda rodada, valendo 20 pontos. Denis, manda aí um número aí, Denis. Eu quero 8. Mais uma trilha. Da bobeira não, cê tá na minha mão. Segunda-feira é só história pra contar. E aí? Não faço ideia, cara. Quem diz que a criança chora, mas a mãe não escuta e você nada pra fora. Mas a bala te puxa. Hoje pode ser meu dia, pode até ser o seu. A diferença é que eu vou embora, mas eu levo o que é meu. Tropa de elite, osso duro de rua. Pega o pega geral, também vai pegar você. Tropa de elite. Rodrigo. Bora lá, Rodrigo. Vamos de número 2. Próxima música. Não vejo mais você faz tanto tempo. Que vontade que eu sinto de olhar em seus olhos, ganhar seus abraços. É verdade, eu não minto. E nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro. Você bem que podia perdoar e só mais uma vez me aceitar. Prometo agora vou fazer por onde nunca mais perdê-la. Agora que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer, te querendo. O Denis ia saber melhor do que eu. Sério, Rodrigo, você não completou a música, porra? Completei, não completei não? Não, não completou não. Não, completou não. Eu falei um pedaço. Não, tem que falar até o ponto que a gente queria. Agora que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer, e te querendo eu vou tentando te encontrar, vou me perder. Então vamos continuando empatados para a terceira rodada, valendo 30 pontos. Denis, por favor, um número. Quero um. Vou mandar agora uma sinopse e você vai dizer qual é o filme. Melina, qual a sinopse? É um cara que ele é 100% Deus por um tempo, depois passa. Qual filme? É do Jim Carrey. E ele é... Ai, meu Deus! Todo poderoso. Ah, isso aí! Aê? 30 pontos para o Denis. Rodrigo? 4. Outra sinopse, hein? A mina fica meio doente, vai virando a mina do joguinho do labirinto que dá susto. A mina vai ficando meio doente, vira a mina do labirinto que dá susto, rapaz. Caraca, velho, que porra é essa? Peraí. É, sei lá, Jogos Vorazes. E aí, qual é a resposta, Yasmin? A resposta é O Exorcista. Hein? Nossa senhora, o labirinto do susto. Ah, aquele joguinho que você Nossa, fica lá tentando velho, passar no labirinto e você bate velho. Na parede. Então vamos lá agora para a quarta rodada, gente. Isso tá indo muito rápido. Valendo 40 pontos. Denis, um número. 3, porque meu aniversário é dia 3 do mês que vem. Fica a dica. O 3 é um diálogo que você tem que completar. Do filme ET. Telefone. Telefone, menino! Que é isso, gente? Caralho, fudeu. Tá bom, vai, pera. Telefone. Telefone? Ele falou telefone? Falou telefone. Mas será que você não entende a nossa língua? Complete. ET, telefone, minha casa? Não. Telefone. Telefone? Diz telefone? Diz telefone? Será que você não entende que ele diz telefone? Rodrigo, tua vez. 10. É uma sinopse de novo. O cara descobre que ele tem uma doença, daí ele aproveita o tempo pra explorar o universo e fazer neném. Caraca, velho, pera aí. É, velho, sei lá, Despedida em Las Vegas? Não, o filme seria A Teoria de Tudo. Ai, velho, é verdade, é. Outros braços, seus abraços. Perdido no vazio de outros passos. Então vamos agora para a quinta e última rodada das finais do Quem Quer Ser um Dinossauro All Stars. Denis, qual o número? 15, então. É um diálogo de Star Wars entre o Darth Vader e o Luke Skywalker. Você está derrotado. É inútil resistir. Não se deixe destruir como fez Obi-Wan. Você não tem saída. Não me obrigue a destruí-lo. Luke, você não faz ideia da sua importância. Você está só começando a conhecer o seu poder. Junte-se a mim e eu completarei o seu treinamento. Com os nossos poderes, nós dois seremos capazes de pôr um fim nesse conflito destruidor e restaurar a ordem na galáxia. Eu nunca me unirei a você. Você deveria conhecer o poder do lado sombrio. Você pegou a dublagem nova? Foi a do YouTube. Obi-Wan nunca lhe disse o que aconteceu com seu pai? Ele me disse o suficiente, que foi você que matou ele. Não, eu sou seu pai. Não, não, não é verdade. It's impossible. Aí o Vader vem com procure no seu interior. Você saberá que é verdade. Você está derrotado. É inútil resistir. Não se deixe destruir como Obi-Wan fez. Não há como fugir. Não me obrigue a matá-lo. Luke, você ainda não percebeu a sua importância. Você apenas começou a descobrir a sua força. Junte-se a mim e completaremos o seu treinamento. Com nossas forças unidas, poderemos acabar este conflito destruidor e restabelecer a ordem na galáxia. Eu nunca me unirei a você. Se você soubesse a força que tem o lado negro, Obi-Wan nunca lhe falou o que aconteceu com o seu pai. Ele me contou o bastante. Ele me contou que você o matou. Não. Eu sou o seu pai. Não. Não é verdade. É impossível! Analise os seus sentimentos e saberá o que é verdade. Não! Não! Tá bom, valeu, 50 pontos já. Ô, Miotti, rapidinho, você só pôs essa parte porque você queria pegar um gato com aquele lance do Luke, eu sou o seu pai, porque todo mundo erra, coloca Luke, né? Com certeza. Ah, sabia, tá, cara. Bom. Vai, Rodrigo. É, número 11. Eita porra! É uma música e você vai ter que dizer o resto. No primeiro roubo ele dançou e pro inferno ele foi pela primeira vez. Violência e estupro do seu corpo. Vocês vão ver, eu vou pegar vocês. Agora o Santo Cristo era bandido, destemido e temido no Distrito Federal. Não tinha nenhum medo de polícia. Capitão traficante playboy general. Não lembro. Eu esqueci. Violência e estupro do seu corpo. Vocês vão ver, eu vou pegar vocês. Agora, Santo Cristo era bandido, destemido e temido no Distrito Federal. Não tinha nenhum medo de polícia, capitão, traficante, playboy ou general. Foi quando conheceu uma menina e de todos seus pecados ele se arrependeu. Maria Lúcia era uma menina linda, o coração dele pra ela o Santo Cristo prometeu. Então é isso, galerinha. Com esse último número, nós finalizamos a final do Quem Quer Ser o Dinossauro. Miotti, por favor, o placar. Rodrigo Maués ficou com 10 pontos. Uhul! E o Denis Imura ficou com 90. Chegamos ao fim, nós descobrimos quem foi o Highlander dessa segunda temporada do Quem Quer Ser um Dinossauro All Stars. O que é que o vitorioso, único e imponente ganhador vai ganhar de prêmio? Então, vai ganhar o código lá do WeCast para Android, presenteado pelo Nicolas de Oliveira, que é o nosso Patreon, um Blu-ray do Rock, e também uma revista que o Brunão está oferecendo, do Batman Arcanite. Muito obrigado, Miotti, muito obrigado, Yasmin, pelo convite para eu participar aí da competição. Eu nunca achei que eu ia passar das quartas, e olha, das semis. Foi extremamente na sorte aqui das trilhas sonoras. Aqui também foi quase tudo na sorte, porque era bastante coisa antiga e algumas que eu lembrava. Quem não conhece, eu já trabalho hoje lá com o pessoal do República Pop, eu faço a parte de redação, tô de redator lá do site, fazendo notícia e afins, também aparecem alguns vídeos no YouTube deles, então é só dar uma conferida lá, dar uma assistida na gente, dar uma lida lá nos textos, ver as notícias com a gente, ver as notícias aqui no Jurassicast também, eu posto quando sobra um tempinho. Mas tamo aí, gente, muito obrigado pra todos aí que estão ouvindo também, e até a próxima, vamos ver se eu participo da próxima All Star também, vamos ver se eu consigo chegar tão longe quanto nessa. Obrigado! Valeu, galera! A oportunidade de participar com todos vocês, a grata surpresa da Melina, a voz do Jurassic Cast. Obrigado, espero estar na próxima temporada, espero ver muito filme, estudar mais e voltar com forças total na próxima vez. Abraços, beijos. Obrigada aos ouvintes que participaram, de todos os Quem Quer Ser um Dinossauro, inclusive do All Star. Obrigada à Melina maravilhosa. Ai, obrigada, estava com saudade. Que tirou da sua agenda um tempinho para nos agraciar com a sua presença. E obrigado ao meu eterno co-host Miotti, que toca essa bagaça. É isso aí. E temos que lembrar qual vai ser o programa do mês que vem, né? Próximo mês nós teremos um programa especial antes do início da terceira temporada do Quem Quer Ser um Dinossauro, Miotti, não é mesmo? Como tivemos também com o pessoal do Jurassicast, não foi? Que a gente fez um especial antes da segunda temporada. Agora vai ser com nossos patrons e padrinhos. Um beijo, internet. Até o próximo Quem Quer Ser um Dinossauro. E a terceira temporada, quem participou da primeira e segunda pode voltar a participar, viu? Aí você vai colocar o áudio, né, Miotti? Agora não, você vai falar. Na hora da edição eu boto o áudio. Eu posso falar até aqui onde tá coisadinho. É, no, do vermelho você não só fala não. Só não falo vermelho, pelo amor de tudo que é mais sagrado. Isso, são trilhas sonoras de filmes brasileiros. Ah, foi avisado tá. Isso? Eu mandei no e-mail hoje. Isso tava no e-mail? Ai, meu Deus! Ele se ferrou! Só a galera bem preparada. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Continue a letra. Tem que ter charme pra dançar bonito. Olha aí, 10 pontos pra mim. Começará a primeira rodada de perguntas valendo 10 pontos. Denis, por favor, um número de 1 a 15. É 12. Melina, por favor, diga qual é o número 12 da pauta. Tudo bem. Mas pode ler aqui, né? Então, começa lendo já. Fala o que, que é. Fala o que, que é primeiro. É, fala qual é a categoria. Uma das três categorias. Vai. Essa daqui é... Essa daqui é a... Tem que falar, não é? É o diálogo do filme. É a frase do filme, o diálogo do filme, vai. Essa aqui é curiosidade. Essa é a dos diálogos que tem que completar. Tem que completar o diálogo, vai. Que essa aqui é de curiosidades. Não, tem mais curiosidades não, Melina. Você bebeu de novo hoje? Nem ontem não, né? Não. Ontem eu nem sei, eu tava ouvindo hoje o programa... Cara, até que eu falei bonitinho, eu nem sabia o que eu tinha gravado. Ó, 12. Em Top Gun... Não, caralho, lá embaixo. Ai, caralho, subiu a é porra por isso toda. Que ela tá falando é essa merda. É lá na parte final, porra, lá embaixo, na página 6. Ah, vai. Peraí, na página 6. Isso. Por isso que eu tava lendo o negócio que errado. Pariu. Por isso que era curiosidade. Olha, tá me deixando nervoso, eu tô perdendo a atenção, olha. É pra ficar mais difícil, pô. É pra mexer aí no nervosismo. Vai, Melina, vamos. Mas você tá aí desesperado. Se joga no chão. Nada. Tem que completar o diálogo. Hey! para o mês de julho, nós escolhemos personagens aleatórios do universo Star Trek para os nossos lindos, amados e adorados Patreons, não é, Miotti? É isso aí, e já vamos começar com um Patreon que está estreando aqui nos nomes. Olha só! O Alexandre Garcia de Carvalho, ele foi o Spock. Hamilton Souza, Malcolm Reed. A Ana Carolina Martins é a Carol Marcos. Andréia é Beverly Crusher. O Arthur Bonifácio pegou o Nero. Cláudio Capítio Valério Brito Ferreira é o Scott. Daniel Alexandre Moreira é o Zefran Cochrane. Daniel Caixeta, Charles Tucker III. Daiane Baraldi é a Tasha Iar. Devanir de Souza Júnior é o Data. O Eduardo Gurgel é o Worf. E o Eldis é o Torg. O Eliezer Souza é o Pike. Emílio Mansur é o Cheng. Felipe Aluoto é o William Riker. Como eu falo esse nome? Franz Nierdman. Ai, ai, ai. Esse é o Capitão Picard. Gustavo Eman pegou Maltz. Gustavo Faria, Wesley Crusher. Gutenberg Lima dos Santos é o David Marcos. Hélio Longoni Plautz Júnior, Claques Terrell. Hélio Paiva Neto, Cruz. Henrique Carlos Diniz, General Martok. Jean Carlos Kank é o Dr. McCoy. João Paulo dos Santos Silva. Isso deve ser Klingon, não é não? Deve ser. Eu não sei falar Klingon. Não sei falar Klingon. Jonab Teixeira é o Capitão Klaar. Josair E. Gonçalves Júnior é o Shokshin. É o trava-língua. O Ladino Maia é o Sarek. O Lauro é o Morrow. Leon, Jonathan Archer. Letícia Videira é o Hura. Liz Laganá é a Ilia. Lucas Dias de Freitas, Cor. Luiz Fernandes Monteiro da Silva é o Khan. Manuel Rodrigues Neto, George Laforge. Márcio Machado Matos, 3M, é o Styles. Márcio Vinícius Ferreira de Freitas, Chekhov. Matheus Belo, Kerla. Nicolas de Oliveira, Kylie. Patrícia Quintas, Guinan. Paulo Roberto Libardi, é o Kang. Rio Geek Store, loja de colecionáveis, Flox. Roberto Castelo Branco Carneiro de Albuquerque, Cibok. Suelen Nastri é a Saavik. Você sabe que eu não tenho noção de quem que a gente tá falando, né? Eu sei meia dúzia aqui só. Tiago Travis Mayweather. Tiago Fernandes é o Chanceler Gorkon. Tiago Oliveira Martins Costa Luz é o Kirk. Valdir Fumemi Júnior é o Alexander. Esse é Klingon também. Vitor Dutra Freire, Sean Hawk. O Wanderson Barbosa é o Sulu. Wesley Samp, Willard Decker. O meu Klingon, ele tá um pouco enferrujado. Vai ter gente com mimimi nesse negócio, tenho certeza. Porque a gente não fala direito, né? A gente não fala direito esse negócio, né? A gente não fala nem português. Pois é, pô, vou falar Klingon. Poxa. Eu espero que vocês tenham gostado. E esses são os Patreons homenageados do mês de julho. E continuem nos patrocinando. Yay!